Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Aquele Jonathan, o Jovem Nerd, eu tenho trauma de rabanada. Que isso, cara? É o que eu mais gosto dessa época do ano. Aqui é o JP e eu só gosto dessa época do ano porque tem muita rabanada. Aqui é o Tucano e eu não sou o Dick Vigarista. Aqui é o Sr. Caio e eu gostaria de saber por que você tem trauma de rabanada. Eu não tô entendendo isso, não. Aqui é a Zagal e who cares, cara, que o Jovem Nerd tem trauma de rabanada. Era que se veste de ovo no ano novo, né, velho? Muito bem, estamos aqui com mais uma vez o time de elite do Nerdcast. Ano passado a gente falou de Natal, esse ano vamos falar de Réveillon, rapaz, as histórias de Réveillon. Quem não tem história de Réveillon, né? E-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos à nossa leitura de e-mails e caneladas. Olha quem está comigo hoje. Olá. Senhora Jovem Nerd, estava com saudade da leitura de e-mails. Posso dizer que eu tô feliz agora. Eu tô feliz porque eu tenho um bottom meu. Caraca, gente, eu tenho um bottom. A senhora Jovem Nerd ficou maluca com os bottoms do Nerdcast. E eu estou feliz que as pessoas estão comprando a série completa, então eu não tô ficando atrás, entendeu? A gente tá numa competição interna em quem vai encalhar. Eu tava com medo de encalhar, mas aí a galera tá comprando a série toda, então eu tô indo também. Então, mas senhora Jovem Nerd, qual é a novidade aqui em casa que a gente já está curtindo? Estamos curtindo DVD Fun! Nosso fim de semana está completo por causa da... netmovies.com.br. É a Netmovies que entrou na nossa casa, senhora Jovem Nerd. Já chegaram os DVDs aqui, bonitinho, num pacotinho, todo jeitozinho. Cara, não, é, hoje eu vou falar como é que a parada funciona, porque, né, agora que a Netmovies é a patrocinadora do Netcast oficial, né... Assinamos a Netmovie. Obviamente. É óbvio, né? Paguei lá com o meu cartãozinho de crédito, fizemos a assinatura. Certo. E vamos ver se funciona, né? Pra quê? A minha vida acabou, cara. Cheguei no site da Netmovie. Aí você faz uma lista dos filmes que você não precisa falar, ah, eu quero esse filme e depois você decide, eu quero ver o outro, né? Que eles vão te entregando na tua casa, né? Você lembra, né? Você entrega um, eles te dão outro. Entrega um, eles te dão outro. Tem sempre um DVD da Netmovies na sua casa. Isso é muito bom. Você já tem a lista lá. E sem pagar diária nem multa. É só uma mensalidade. Aí, cara, eu fui catar a lista. Fazer a minha lista, né? Deixa eu botar uns 3 DVDs. Porque você faz a ordem, né, dos filmes. E você não precisa se preocupar. É só você falar assim, ó, vem buscar. E ele já vai te entregar o próximo filme da lista, né? Cara, pra quê? Parei de trabalhar. Fiquei umas 2 horas botando filme na minha lista, cara. Primeiro eu procurei por Western, né? O primeiro filme foi Os Imperdoáveis, que eu tive que rever depois daquele Nerdcast. E depois 3 Homens em Conflito. Foi logo... Quando é que a gente ia alugar essa lista gigante? É, não, eu ia pensar assim, por exemplo, olha um filme que eu coloquei aqui. Touro Indomável. Caraca, tá aí. Eu nunca vi Touro Indomável. Robert De Niro, espetacular. Martin Scorsese, né? Pois é. Cara, nunca vi. Aí, assim, quando é que eu vou na locadora e vou pensar em alugar Touro Indomável, sabe? Ah, tem um novo filme, tem sei lá o quê. Tá lá na minha lista Touro Indomável. É muito bom, porque tem filmes que eu falo assim, ah, não vou alugar esse filme não, tô com vontade, ah, não sei se eu vou ter tempo de ver, cara. Olha o iniciozinho da minha lista. Os Imperdoáveis, 3 Homens em Conflito, Duro de Matar 4, Hollywoodland, Bastidores da Fama, Transformers, Ratatouille, que a gente não viu, né, senhora? Pois é, tô dando pra ver. Espetacular. A Volta do Todo Poderoso, Dreamgirls, que a gente não viu, a senhora Jovem Nerd quer. Tu vai fazer, é muito maneiro, cara. Tu vai fazendo a tua listinha, vai clicando lá, procura por data de lançamento, procura por gênero, procura por qualquer coisa, cara. Tu vai achar os filmes, aí você simplesmente clica em incluir na lista, não precisa nem dar reload na página, aí pronto, a parada já tá na tua lista. Netmovies.com.br, cara, vai lá, entra agora que tua vida vai mudar. É outro conceito de aluguel de DVD. Imagina, cara, a grana que a gente ia gastar pra alugar tudo isso numa locadora. Caraca, e aí, agora a gente tá na loucura de ver tudo rápido, né? Pra ver o máximo possível de filme. Então Então vamos para os nossos e-mails. Primeiro e-mail de Leonardo, 26 anos, Rio de Janeiro, falando o seguinte: adorei o Nerdcast 91 sobre Western. Foi comentado no Nerdcast sobre a Dead Man's Hand, que era aquela mão do poker que o cara supostamente morreu. Essa mão de poker consiste em um par de ases pretos e um par de oito pretos. Pretos, mas qual é o naipe? Não diz aqui. Especula-se que a quinta carta seja um valete de ouros. O defunto se chamava Wild Bill Hickok. Olha, rapaz, o Wild Bill. O cara é famoso, tem filme dele, cara. Ele era famoso pistoleiro e amigo da Calamity Jane. Ele foi morto na cidade de Deadwood, onde hoje tem uma estátua em homenagem a ele. Como sugestão, vejam a série Deadwood da HBO. Cara, essa série eu nunca dei, assim, tipo assim, eu gosto de Western, mas eu assim, pô, será que é legal? Eu nunca vi. Sério, agora eu tô maluco. Agora a gente tem que ver, sério, já vai nele. Deadwood? Eu não tinha ficado curioso até gravar esse Nerdcast. Agora você tá na febre do Western. Bom, e ele fala que a série, que é muito boa, conta a história da cidade na época de sua criação. Tem personagens conhecidos da história do faroeste, como o próprio Wild Bill Hickok, a Calamity Jane, o Seth Bullock, e tem sim pra alugar na Netmovies, aqui ele falou. Ah, ele já mudou. Já tem, aí, PS, já tenho a assinatura da Netmovies, tem 3 meses. Faço aqui com o pessoal do trabalho uma divisão de custos dos DVDs e funciona muito bem. Vejo o Jovem Nerd com frequência, pois trabalho na Avenida Olha que Olha o Stalker! Um Stalker! Imagino que deva trabalhar aqui por perto. Já ocorreu até dele esbarrar com a minha namorada quando íamos nos encontrar e ela usava uma camisa Net Power. Ah, eu lembro disso! Caraca, você já viu essa eu menina? Eu estava mexendo no celular e eu vi com rabo de olho uma pessoa passando. Passou com a camisa do Net Power. Assim, eu vi Net Power com rabo de olho. Estou e aí, era cara. Realmente what are the odds, né, cara? Rafael Lam, 24 anos, Rio de Janeiro. Muito megabog esse Nerdcast, mas vocês esqueceram de falar dos maiores pistoleiros da história. Racha Cook quase nada. Lembram? What is this? Quando eu terminei de digitar, eu liguei pro David, pro Azaghal, e falei: cara, que vacilo! A gente não falou do Racha Cook. Que é isso? Racha Cook era o vilão, era o Seu Madruga que fazia, era o vilão lá do Oeste do Chapolin, não lembra? Gente, não lembro disso. Ele falava $5 um saquinho de alfafa pra tirar água do poço. Cara, eu lembro dessa frase! Então, $5 um saquinho de alfafa! Que pariu! Muito bom, cara. Ah, é. Recomendo a série do Joss Whedon, Firefly. Série de 16 episódios, mais o filme Serenity. É faroeste espacial de altíssima qualidade. Aí, esse Firefly eu fiquei meio assim, será que é muito galhofa? Eu não vi. A galera fala que é bom. Heitor Morales, 27 anos, de Recife, Pernambuco. Seus nerds ignorantes. Forró não tem nada a ver com for all, como leva a criar a piada do faroeste que a gente fez. Forró é uma redução de forró-bodó, que além de festa significa uma puta confusão. O mais provável é que tenha havido um tipo de baile de origem ibérica, né? Porque tem essa lenda que o forró era... Caraca, então matem os guias turísticos do Nordeste. Porque quando eu fui no Nordeste, eles falaram da palavra forró, que vinha do forró. O cara no ônibus do turismo contando que isso, seria, naquele microfone, infernal. Que seria da base militar, né, americana, que fazia uma festa e convidava todo e falava forró. Pois é, forró. Pois é, mas ó, diz aí que tem outra origem. Renato, 22 anos, Recife. Vocês estão loucos? Como é que vocês fazem o Nerdcast sobre o Velho Oeste? Falam sobre o Western italiano, falam sobre os cowboys das HQs e esquecem o Tex! O grande Texas Ranger, Tex Willer, do fumetto italiano criado pelo Gianluigi Bonelli, que tinha como parceiros o Kit Carson e o índio Jack Tigre. Esse quadrinho é muito antigo e publicado até hoje no Brasil, um dos poucos países onde ainda faz sucesso. Foi meu primeiro contato com o Faroeste, meu pai era fã, e um dos poucos redutos onde nem sempre os índios eram massacrados. É verdade, cara, o Tex é uma lenda viva publicada até hoje, cara, eu tinha esquecido disso, é impressionante. Gente, isso tem, né? Revista pequenininha, preto e branco, cara, porra, é verdade, é um sobrevivente. E ai, agora, Sarah Giovanni, não podia faltar o e-mail da semana sobre... O quê? A conspiração Acre. Ah, cara. Neto Curi, Catanduva, São Paulo. Ótimo Nerdcast, nem deu pra perceber que os merchans da Netmovies caiu como uma luva como patrocinador, por sinal. Queridos jovens nerds, como fã do Nerdcast, só descobri a história do Acre ouvindo vocês. Comecei a ligar os fatos. Eu sou guarda civil municipal em Catanduva, em São Paulo. Há alguns meses eu participei de um congresso nacional de guardas municipais na cidade de Sorocaba. E acabamos conhecendo, pois estavam hospedados no mesmo hotel que nós, os comandantes das guardas municipais de Manaus e Rio Branco. Olha o que que vem aí. Como é de praxe, anotamos e-mails e telefone dos dois para futuros contatos e tal. O comandante da guarda municipal de Manaus já ligou, mandou e-mail, mandou fotos da guarda de lá, etc. Como o comandante da guarda municipal de Rio Branco nunca ligou, nem mandou e-mail, resolvemos entrar em contato. E adivinhe só, o telefone que ele nos deu, só se ouve aquela mensagem: este telefone não existe! Caraca! Caraca! Tentamos contatos por e-mails e todos retornam como caixa inexistente. Caraca, cara. Enfim, nunca recebemos uma única foto do tal fim de mundo. Já estou acreditando que aquilo não existe, cara. Impressionante. Toda semana temos um relato pavoroso dessa conspiração do ar. Meu Deus, até onde isso vai? Bom, em 90 e 90 alguma coisa, eu fui fazer uma festa no Novo Team Casa. Foi a primeira e a última, né? Chamou a Gorda. A Gorda e eu somos unha e carne desde os 12 anos de idade. São quase uma entidade os dois, né? Aí estamos lá, não sei o que, passei na casa de um amigo meu pra buscar outras pessoas que estavam lá. E um amigo meu, na época pesava 130 e poucos quilos e tinha uma condição financeira extremamente confortável, tinha levado a caixa de champanhe pra essa festa. Uhum. E já tava bebendo lá. Uhum. Tinha virado uma garrafa de champanhe sozinho lá. Na sua casa? Não, na casa do outro amigo. Ah, tá. Aí viemos aqui pra casa. Chegou aqui. O que aconteceu? Tô aqui em casa, toco o interfone. Trim, trim. Alô, seu Fred? Sou eu. Senhor K. Senhor K, desculpa, você tira o seu Fred. Senhor K, olha só. O porteiro manda aí, senhor K. Senhor K. Tem uma pessoa aqui embaixo. Tá dizendo que é seu amigo, pode mandar subir? Pode. Por que que pode? Pode sim. Por quê? Algum problema? Do jeito que ele falou, né? Eu achei estranho. Não, não, eu achei que ele fosse bicheiro. Eu achei que ele fosse bicheiro, mas tudo bem, pode mandar subir e vai subir. Mas e aí, bicheiro não entra no teu prédio? O problema não é ser bicheiro, o problema é a roupa que o cara tava. Eu não reparei. É, bicheiro é apontador de bicho, é diferente. Não, ele tava com roupa de bicheiro, de dono da banca. Meu Deus. E o apontador tem que ter uma caligrafia foda, né? Exatamente, não é o caso dele. Não é o caso dele. Esse porteiro é macho pra caralho. O cara ia varrer um bicheiro na porta do teu prédio? Capitão Guimarães tá aqui na porta, mas não vou deixar ele subir, não. Mais um. Cerco uma casa. Cerco uma. Aí o JP sabe todas as. Porco vaca galo. Puta, porco vaca galo, maravilha. Calça branca, sapato branco, aquele laqueado. Meu Deus. Ele é o Julio Iglesias. Julio Iglesias. Camisa azul, uhum, com flores brancas, isso em 94. Quando é que esse filho da puta tirou essa camisa? O botão aberto assim, até metade da barriga, com o peito cabeludo aparecendo, sacou? E três cordão de ouro, que eu vou te dizer que devia ser da espessura assim do meu dedo, enrolando nos pelos do pichão dantesco. Trouxe três garrafas. Falou, Fred, essa aqui é pra festa. Uma festa pequena, tinha seis pessoas no máximo. Essa aqui é pra você e essa aqui é pra mim. Pegou aquele copão da Xambu, sabe qual é? Do... aquele parque lá de águas. Puta! Se o JP não sabe, ninguém mais sabe. Aquele copo é gigante, cara. Virou a garrafa de champanhe lá dentro e ficou tomando aquela porra de canudinho. Que deve ser uma merda inacreditável, né? Porque champanhe normal já é horrível. Calcula de canudinho, né? Eu pensei, talvez isso dê merda, mas vamos ver, né? Tudo bem. Aí... dizem que beber birita com canudo... mentira. Mentira? Então, tô pronto. Que pega é beber de colherinha. Tucano nem fazia aquela chacoalhada na latinha de cerveja e dar um furo embaixo e fazer aquela pressão, o guicho de pressão de boca dentro. Uma vez eu bebi em 4.6 segundos na latinha, cara. Nesse esquema, não. Nesse esquema do esquema, é, nesse esquema. 4.6. Meu Deus. Eu fazia isso lá em Recife, mas eu não furava, não. Eu mordia a latinha. Eu mordi e ela... O importante é vazar de alguma forma. Algum de vocês se preocupava em lavar a lata antes de pra fazer quê? Isso? Pra quê? Ninguém morria disso não, Azaghal. Ninguém morria disso não. Isso é coisa de frescura essa nova. Palhaçada, né? De peste negra com a lata é uma idiotice, né, cara? É, higiene é coisa de agora, cara. Eu não ninguém se preocupava com essa. Ninguém morria disso não, cara. Uma vez a leptospirose olhou pra mim e ficou com nojo. Se você estava com seus amigos sofisticados tomando champanhe e... Aí beleza, vamos descer pro play, né? Entramos no elevador, eu, a gorda e essa criatura, né? Mas cronologicamente, já tinha rolado meia-noite ou não? Já tinha rolado meia-noite. A gente estava descendo pro play, porque todo mundo descer pro play, aquela grande confraternização. Na verdade, o caso é o seguinte, todo mundo bebeu nas suas casas. Aí agora a gente ia beber no play, em conjunto. Cara, o filho da p*** também entra no elevador e começa a pular. O Xamu, vamos chamá-los de Xamu. O Xamu. Caralho, de 130 quilos. A primeira vez que você chama alguém de Xamu, né? Já que seu apelido durante muito tempo foi Ximu. Como é que é Ximu? Olha só. Ele era amigo do prédio de polícia, quando ele era policial. Você pode dizer que uma parada é um apelido quando só você chama a pessoa dessa maneira, cara? Ah, tá bom. Inventou que meu apelido era Ximu e aí achou que tinha que ser. E não pegou, cara. Se conforma com essa porra. Não pegou porque eu era um paulista numa sala de cariocas. Sabe qual é o problema dele? O problema é que tucano é minha responsabilidade. O cara entrou na sala de aula, eu olhei e falei, cara, mas parece um tucano. Aí fica uma mágoa. Ficou a mágoa. É, a vida toda tentou, né? Ai, ai. Bom, aí o cara começa a pular no elevador, né? Falei, cara, para com essa porra, para, vai dar merda. O cara de 130 quilos. Não deu outra. Ai, travou. Cara, eu vim pra casa dele e falei, filha da puta, eu acredito que eu vou passar meu ano novo aqui olhando pra tua cara te batendo. Passou a virada na presa no elevador com um bicheiro de peito cabeludo, é isso? E a gorda. Aí parou entre andares, mas dava assim pra abrir a porta, né? Eu peguei a caneta com ele. Afinal de contas, o bom bicheiro sempre tem uma caneta na orelha, né, cara? Eu gosto de estar escrito. Aí, beleza, destravamos, eu desci rapidinho, a gorda desceu do elevador, porque o elevador parou 50 centímetros abaixo do topo da porta, sacou? Então você tinha que escorregar pra fora dele, né? Meu irmão, e pro cara sair, que ele não saía? Caraca, isso é um perigo, não façam isso, hein? Não saiam do elevador. Nunca viu o elevador assassino, não? Pois é, dá elevador assassino mesmo, maluco. A profecia 3, né? Isso acontece na vida real, cara, é perigoso mesmo. Não saiam do elevador com ele parado entre andares, mas vocês saíram, seus malucos. Aí fica, o Xamu. Porra, peraí, como é que eu saio daqui? Eu não sei, meu irmão. Se vira, dá teu jeito, seu filho da... Aí o desgraçado me senta no chão de calça branca, vai lembrar. Fica passando, assim, meio que vai, não foi, a gente agarrou na perna dele e puxou, né? Ai, meu Deus! Porra, tudo cagado, mas tudo bem. Descemos, aí chegou lá embaixo, ainda não tinha acabado a garrafa de Xamu com champanhe. Xamu com champanhe. Chega lá embaixo e bebe mais. Então, ele, quando ele bebe, ele fica muito emotivo, né? Então ele já fala perto de você, assim, no máximo um palmo. O Xamu. Puta, esses bêbados colados é foda, cara. O Xamu. Cara, que parece que vai te beijar, sabe qual é? O cara te puxa pra perto pra falar, meu irmão. E ele faz isso sóbrio, faz isso sóbrio. Quando você dá um passo pra trás, ele dá um passo pra frente, sacou? Puta, isso é muito incômodo, cara. Agora imagina esse cara fazendo isso, bêbado. Só que quando ele chegava perto de você, ele tropeçava e ia caindo, se fosse uma árvore. Pô, aí tinha que segurar, né? É, a noite passou, encheu os cornos, fez merda, agarrou umas duas ou três meninas, levou uns tapas. Foi bonito, foi bonito. Para tudo. Ele agarrou duas ou três meninas no teu play? É. Estavam elas já esperando, cara? Não, mas ele entendeu. Estava um grupo de 20 ou 25 pessoas, entre eles, meninos, meninas, garotos, garotos. E ele falava... Peraí, peraí. Se 25 pessoas, pensando assim, que tem 60% de mulheres, seriam o quê? 13 mulheres. Você não tá entendendo. E ele pegou 3 dessas 13? Não, peraí. E o cara é um Xamu? Afinal de contas, elas acharam que ele era o bicheiro mesmo, né, cara? Ele é tudo que é chichavéco, meu irmão. Eu disse que ele agarrou, eu não disse que ele se deu bem. Ele agarrou no sentido jiu-jitsu. Ele agarrou a menina. Ai, meu Deus. Deus, cara. Vem cá, meu amor. plá, plá, plá, me solta, seu bêbado. Foi nesse nível. Aí lá pelas 5 horas da manhã a gente subiu, porque ele veio pra casa, a gente não pôde deixar ele pra casa, não vou deixar o cara dirigir, né? Desse jeito, é que eu vou dar uma metralhadora pro tubarão, não vou fazer uma porra dessa. Só metralhadora. Por quê? Como é que o tubarão faz com a metralhadora? Pois é, ah, ela, dela explodir. É. Que pariu. É que nem dar uma metralhadora pro tubarão mutante, é isso que eu quero. Com laser na cabeça. Uma metralhadora pro tubarão. Pro tubarão. Não tem mais respeito. Que historinha, vamos lá. Aí chega aqui em casa, ô, eu vou dormir, seu filho da puta bêbado. Você pode dormir na sala. Sua mãe acha o que disso? Minha mãe acha ótimo, tanto que tem só 13 anos que não tem resto de ano novo aqui em casa. O que você acha? Aí fala, ó. Dorme aí no sofá, se fude aí, que no outro dia a gente ia acordar e ia pro Sheraton pra tomar café da manhã. Ah, que bonito. Isso, olha que pessoal sofisticado. Que coisa, cara. Que coisa outra fina, né? É a merda. Aí, beleza. Eu vou ficar aqui na sala, vai ótimo, bom pra você. Se eu dormir no ar-condicionado, até logo. Até daqui, ó, sei lá, 1h30. Mãe acordou, abre a porta do meu quarto, vai, tá dormindo. Beleza. Quem é que tá no banheiro vomitando? Meu Deus, cara. Aí me cutucou, falou, Fred, quem é que tá no banheiro vomitando? Ah, a filha da puta do chamu, ele tá vomitando? Tá, deixa eu ver. Cara, abriu a porta. Imagina um cara daquele tamanho, pra cima e pros lados. Você sabe qual é o tamanho aqui do banheiro, aqui de casa, não é muito grande. O cara ficava de joelho no chão. Ele já tinha vomitado tudo. Que pariu. Da pia pra baixo, ele vomitou tudo. Ele vomitou o box, ele vomitou... os papéis higiênicos, ele vomitou dentro. Meu Deus, cara. Ele vomitou dentro do vaso também, ele conseguiu vomitar dentro do vaso. Ele vomitou na porta, ele vomitou tudo. O seu roupão preto, ele vomitou também? Na época não existia, graças a Deus. Cara, ele tava naquele frenesi, né? E se vomitou também, por que não? Mas ele teve a preocupação de tirar a camisa. Porque afinal que tava com aquela pérola. Ora, porra. Tirou a camisa, mas não tirou a calça branca, belíssima calça branca. O cara tava meio que ajoelhado, meio sentado no chão. Ah, olha, cara, era a visão do inferno aquela merda. Tô imaginando o tamanho da calça dele, velho. Tá, pô, foi até lona. Ele é do tamanho que tu tá falando, dava pra fazer uma vela pro bar. Tava, mole, que atriz era mesmo. Era pra cobrir um carro, sacou? Lona pra cobrir carro. Uhum. Eu olhei aquela porra e falei, tá aí, uma visão que não precisava no meu primeiro dia do ano. É. Teve uma vez que eu achei que meu ano ia ser uma merda. Porque assim, tinha um amigo meu que tinha uma cobertura no Morro do Maluf, no Guarujá. Fique Réveillon de milionário, né? Ele vem pra cá e traz uma garrafa de tequila. Aí levei, né? Levei duas. Olha o cara generoso. Aí, tá vendo? Depois diz que eu que sou coisa fina. Não, mas peraí. O dólar tava 1 a 1 com o real. Sempre então era... Ele sempre tá. É. R$35. Uma garrafa de tequila ouro, você é coelho. Aí foram lá, matamos de tarde, né? As duas garrafas, eu, ele e o primo dele. Me sinto mal só de ouvir você falar isso. Já tô quase. No dia 31, no Guarujá, você sai com um carro, você pode lavar um carro no trânsito, porque ele não anda nem fuder. A gente tava voltando, arrumamos com uns caras de tanga lilás, tá ligado? Os caras, tipo, pareciam o Schwarzenegger, só que usava tanga lilás. E saíram dando estrela pra cima da gente, aí a gente fugiu, né? Deixamos o carro ali no meio e fomos embora. Que isso, meio da rua? Chegou de noite, rolou uma estreia da família dele, uma briga foda. Saiu eu, ele e o primo dele, saímos andando, e falando, vamos beber, esquecemos o dinheiro. Até agora tu resolveu tá merda, mas vai, continua, que aí quando vai ficar bom. Não, calma que piora. Ah, aí porra. Eu falei, vamos beber! Pulei na areia, vi aquela macumba com uma cinza... Achei! Aí, velho, os caras ficaram sóbrios, os dois, o cara e o primo, ficaram sóbrios e falaram assim, tu não vai beber isso, né, cara? Eu já estou bebendo. Pulei 7 ondinhas com a Cida Cerezé e olha, foi de 96 para 97. 97 foi um bom ano, cara. Termina essa história, senhor K, pelo amor de Deus. Bom, aí eu vi o cara lá, na situação, né? eu e minha mãe. Minha mãe só olhou pra mim, não falou nada. A santa, só lembra a santa, cara. Cara, ela olhou pra mim, não falou nada. Só olhou. Aí fechou a porta, foi na cozinha, não esqueça disso nunca, foi na cozinha. Voltou com a faca pra matar o filho da puta. Eu já tô ouvindo os barulhos, assim. Aí aparece ela com um balde, detergente, sapólio. Ano, falou, observe. Abriu a porta e falou, chamou, feliz ano novo. E deu pra ele o negócio e foi dormir, malandro. Tu tocou na mão dele. Eu tentei dormir de novo, não consegui. Tipo, meia hora depois, uma hora. Assim. É uma hora, mas mesmo depois. Levantei, né? Cheguei no banheiro, não vou dizer que tava imundo. Tava sujo, mas perto do que eu vi, tava até limpo. Tá bom, vale lembrar que o cara limpou o chão com a minha toalha. Esse problema. Dentro daquela situação, eu a perdoava tudo. E tô ouvindo ele falando na sala, com a minha mãe. Tá legal. Cara, quando eu virei assim, o corredorzinho que eu olhei, imagina um cara, supra citado, sai de cueca, short samba canção. Qual é a cueca samba? Imagina uma samba canção do tamanho dessa pessoa, rosa, com listras azuis e brancas, verticais. Lona do Cinco Botoque. Exato. Só que, veja bem, a samba canção na frente é aquela abertura, né? Você botar um... Ah, meu Deus! Abertura aberta, um tufo de pentelho saindo. E tipo, o cabelo ficando cortadinho na época. Ele tava parecendo aquele de cabelo assim, Black Power, sacou? Ai, que filha da... Gigante, um cabelo gigante. Ele sentava na sala de perninha dobrada, malandro. Ai, meu Deus! Perto, sacou? Falando com a minha mãe. Não, realmente, porque esse ano a economia vai melhorar muito, pelas coisas todas, aquela situação que aconteceu ali, não sei o quê. Ela sentada, assim, apoiada, sabe, com a cabeça, não, com o rosto na mão e a mão assim na perna, sabe? Uhum. Olhando. Uhum. Ela não se deu tava nem de xingar ele, só ficava olhando. Falei, ali, ah, vai, chutou. Ah, que ótimo. Ai, meu Deus. Minha mãe só olhou pra ele e olhou assim pra mim. Bom dia, meu filho. Feliz ano novo. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, you know, it makes me feel like, it makes me feel like, Teve um Réveillon que tinha um conhecido que era, tipo, cunhado da irmã do dono de uma mega ótica aqui no Rio de Janeiro. Ele era o famoso agregado, né? É, pois é. Aí, ele, como agregado, né, ele me perguntou, quer passar o Réveillon em um iate em Copacabana? De graça? Aí, batomuxo na cabeça. Já batomuxo? Aí eu falei, porra, vambora, né? Chamei a senhora Jovem Nerd, que era minha namorada. Nós éramos adolescentes ainda, faz muitos anos. Uma outra vida. Uma outra vida, exatamente. Chegou lá. É bom, que belo iate, né? Esse iate é um antigo navio da Segunda Guerra da Marinha, que era catadora de mina, sabe? E foi reformado para um barco particular e tal. E, nossa, que bonito, venha conhecer em cima, embaixo, do lado, do canto, na sala de máquinas, etc. Quer dizer, assim, era entre um iate normalzinho e um mega navio, ou seja, era um navio, tipo, bota-mancha era assim, era um navio que cabia cento e poucas pessoas, né? Aí tinha sala, sabe? Não era só aquele quartinho, não, era uma parada bem grande. Aí vamos lá, chegamos em Copacabana, aquela bonito, milhões de barcos e todo mundo, né, preparado pros fogos, cara. Quando dá o Réveillon, 10! Não, cara, o meu terror começou. O que acontece? Isso. O navio se posiciona de lado pra praia, né? Para que as pessoas possam, né, todas observar os fogos. O esplendor dos fogos da praia. O que acontece na hora do esplendor dos fogos? Para onde as pessoas vão? Acredito, para ver os fogos. Pro lado do barco. Pro lado da praia. Da praia. E o que acontece com um barco na contagem regressiva? Aberta. 9! O barco começa a... 8, 7... Cara, o barco começou a inclinar de uma maneira... inacreditável, cara. E todo mundo, nego, não tava nem aí, sabe? Eu olhando pra senhora Jovem Nerd, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo aqui? E ela assim, Gente, cara, só sei que a cena era assim, todo mundo felizão, fogos em Copacabana. Cara, o barco inclinado e eu, o único preocupado, pulando, quase pulando. Fazendo contrapeso. Fazendo contrapeso. Eu fui fazer contrapeso. Procurando uma boia, né? Procurando uma boia. Cara, eu fui fazer contrapeso do outro lado, fiquei pulando do outro lado, pelo amor de Deus. Pô, que parece a bola vai virar, caralho. Cara, e ninguém me ouviu, eu gritava, vem pra cá, porra. E tá dando... que beleza, que bonito. Aí eu falei, cara, essa porra vai virar. Eu me agarrei numa boia. Eu falei, quando virar, eu vou ser jogado pro outro lado. Eu já sei onde a Agatha tá. Eu vou nadar por baixo, pegar a Agatha, pegar a minha mãe. Cara, eu juro. Aquaman. O pensamento... Pensamento é uma coisa sinistra quando você tá em desespero, cara. Você pensa em tudo. Normalmente não faz o menor sentido, mas você pensa. Aconteceu que o barco não virou e depois me explicaram que aquele barco, como era um navio militar, ele tinha uma quilha gigantesca embaixo que fazia contrapeso e todo mundo sabia disso, menos eu, sabe? Fomos uma vez, cara, pra passar um réveillon em Maresias. Quatro pessoas. Eu, meu irmão, meu primo e um amigo nosso, que é o autor daquela cena histórica da camisada que eu contei no Nerdcast do Carnaval. Aquela pessoa dócil, né? Fomos os quatro pra Maresias. Foi o primeiro lugar, quero dizer, cara, que se você nunca foi a Maresias, só tem na sua cabeça a imagem que você tenha visto em alguma revista de surf, fluir com aqueles corpos maravilhosos na praia e tudo mais. É tudo mentira. Tudo mentira. Tu é louco, rapaz. Tudo mentira. Tudo mentira. É uma enganação. É uma propaganda enganosa, é terrível. Mas beleza, vamos pra história, que é o que importa. Tamo lá, né? Primeiro dia, beleza. Segundo dia, beleza. Terceiro dia foi o dia do Réveillon mesmo. O meu irmão desenvolveu uma técnica de chegada muito criativa, que foi a chegada do Coelhinho Bossa Nova. Esse é nome. O Coelhinho Bossa Nova. Passa o meia-noite, beleza? Parabéns, feliz ano novo, tudo mais. Já doidaço, né, cara? O meu irmão vira pra um grupo de cinco mulheres perto da gente, mete as duas mãozinhas na cabecinha, assim, fazendo orelhinha de coelhinho, saca? E começa no meio do grupinho a cantar: eu sou o Coelhinho Bossa Nova. Eu sou o Coelhinho Bossa Nova. Não bebo cerveja, só tomo Coca-Cola. O Coelhinho Bossa Nova é uma brasa, mora? Em todo o percurso da música, ele vai balançando a mãozinha, assim, como se fosse a mãozinha, balançando. O coelhinho, sabe? Isso, meu primo, desesperado de vergonha, né? Metendo pela areia, bate, eu e o Rodrigo rindo pra caramba, né, cara? As mulheres, surpreendentemente, viram pro meu irmão e mandam: vocês não estão afim de ir lá na nossa pousada beber e se entorpecer? E elas mandam pra ele: nós estamos na pousada tal, quarto, sei lá, 306. E bom, embora, ele vira pra gente e conta, né? Aí elas chamaram a gente lá pra beber e se entorpecer. E eu falei, beleza. E que, onde é que elas estão? Elas estão no quarto 306. De qual pousada? Não lembro mais. Filha da... Não lembrava, cara. Qual era a pousada que estava as mulheres, cara. Caraca. Saímos de lá, do local da praia, onde é que a gente estava vendo os fogos, em direção à boate. Fomos parando em todas as pousadas que tivemos pelo caminho. Mandando, aí, quarto 306, tem cinco mulheres aí, né? Não. Quarto 306, existe cinco mulheres? Não temos quarto 306. Paramos numas 15, cara, no caminho, velho. Você achou? Não achamos nunca, né? Jamais achamos as mulheres, cara. Que merda. Aí entramos desse jeito, né? Pagamos uma fortuna e entramos naquela boate lá, que tem mais nome também do que é boa e tudo mais. E eu também tinha desenvolvido uma técnica de chegada. Agora vem. Muito cheio o ambiente, o que eu fazia? Eu dava uma rasteira na menina. Ela passava na minha frente, eu mandava o pezão pra dar uma banda, sabe? Que isso, jogador? Eu pensava... Isso que não presta. Um cara fica com o coelhinho e o outro fica dando banda, cara. Eu falei... Só que ela tropeçava, eu catava no caminho, né? E pedia desculpas e tudo mais. Contei isso pro meu amigo Rodrigo, essa técnica. Ele, pô, se amarrou, né? O cara da camisada. Se amarrou nessa técnica, né, cara? E ele resolveu... Peraí. Mas tu pegou... Peraí, tu pegou alguém com essa técnica? Evidentemente que sim, pô. Muito boa, cara. É fantástica ela. Mas ele resolveu dar uma incrementada na técnica. Uma hora lá durante a parada, eu tô cruzando assim por um corredor, ele me vê cruzando e fala: JP, para aí. Eu olhei e vi, parei ele. Dá um passinho pra direita. Eu dei um passinho pra direita. Cara, ele veio correndo, ele saiu em disparada. Ele veio correndo no embalo, estilo quem vai dar um tackle de futebol americano. Me deu uma ombrada, cara. Eu caí pra trás, tinha um grupinho de quatro meninas atrás de mim, eu caí por cima das quatro, como um no chão, cara. A mulher bateu com a cabeça na pé da mesa. Pô, foi meu Deus, cara. Foi cerveja pra tudo quanto era lado, brother. E eu olho assim, cara, pô, atordoado, né? O que tinha acontecido, então? Vejo o cara rindo, cara. Mas rindo, brother. E as mulheres, pô, querendo matar a gente, né, cara? Eu tentando pedir desculpas e, pô, tomando cascudo ainda das mulheres de chute, né, cara? E aí... A gente sai dali, né, aturdido, né, eu apanhando pra caramba, cruza o salão, tá o meu primo, que tava chegando numa menina, desde que a gente pintou na boate, cara, ainda tava o cara lá falando no ouvido dela, aí ficamos eu e ele por trás, assim, né, com a visão do meu primo vendo a gente, aí a gente tipo, começou a botar a mãozinha na orelha, sabe, igual meu irmão, mandando assim o coelhinho... Assim, pra ele mandar a musiquinha. Manda a musiquinha que você pega, manda a musiquinha que você pega. Ai, meu Deus. Teve um outro final de ano, que foi esse já é mais recente, foi 2003 pra 2004. Um amigo meu tinha se mudado pra Lagoa, frente pra Lagoa, cara, um ambiente, porra, lindo, você vê a Lagoa, você vê a árvore, você vê até Ipanema, sabe, um espetáculo de vista. Uhum. Mora ali no Jardim Botânico, naquela parte da Lagoa do Jardim Botânico. Tinha se mudado em novembro, cara. Os pais caíram na besteira de viajar em dezembro. E falaram, não faça festa, hein, se fizer, limpe tudo. Porra, ingenuidade, não conhece o filho que tem, né? Cara, 700 e poucos reais pra festa, uma festa de 10 pessoas. Quando a gente parou, assim, fez as contas, já tinha feito uns 550 de bebida, a gente decidiu comprar comida. Uhum. Mas bebida não era só cerveja, porque bebida você sabe que é todo mundo, né? Não engloba, o álcool ele tem todas as suas maravilhosas formas e cores, não é só cerveja. Exato. Cerveja, cada um levava a sua. 550 reais foi de cerveja, assim, uma cerveja ou outra mais específica, e merda. O que, que eu chamo de merda? Saca passaporte? Blue Curaçao tinha, é óbvio, por favor. Passaporte, conhece esse uísque dantesco? Eu não conheço nada. É. Tinha uma versão lá... Você perguntou pro Jovem Nerd se ele conhece o Passaporte, tá bom. Não conhece, mas o dia que eu te servi o uísque, Jovem Nerd, só de sacanagem, vai ser Passaporte, mas tudo bem. Tinha a versão... Professor, tinha? Tinha professor? Tinha, foi também. Passaporte, professor. O passaporte que a gente levou uma versão special, entendeu? Fim de ano, que custava R$25 e vinha com um copinho de plástico, aquele de aeroporto. Compramos o passaporte, compramos o professor. Odeide e Natasha. Não, a Odete não tinha, a Odete estava em falta. Mas tinha uma coisa muito melhor. Um uísque chamado Chillers. Um uísque de 1 litro por R$11. Falei, cara, isso deve ser uma merda. Quando eu peguei na garrafa, tocando, a garrafa era de plástico. Que pariu, cara. Um uísque de 1 litro, R$11, na garrafa de plástico. Falei, você fez o teste do fósforo ou não? Não. Qual é o teste do fósforo? Pô, dá uma queimadinha pra ver se eu vou parar pra ele. Ah, tá maluco, explodiu. Na Tijuca, se a gente fizesse isso. Ah, óbvio que... Óbvio, compramos aquela porra, festa, né? Ah, então amanhã, não sei o que, tudo bem. Eu cheguei lá 5 horas da tarde. Quando eu cheguei, já tinham pessoas bêbadas. Porra, mas caralho, já? É, porque fulano, ciclano e beltrano tocaram aqui em casa 11h30 da manhã. Quando eu abri a porta de cueca, estavam os três, cada um com 2 caixas de pizzas da... Já entrando, porque a festa tinha que começar. Eles estão aqui em casa bebendo desde meio-dia. São 5 horas da tarde. Caralho. E, né? Tá bom, então vamos acompanhar. Vamos beber, beber, beber, beber. E tem um amigo nosso que vai nessas festas que ele, toda festa da Baby, ele tá com uma namorada diferente. né? Por que que ele tá com a namorada diferente? Porque toda festa da Baby, em determinado momento, alguém já de sacanagem manda cabelinho. Ih, essa perna cabeluda, ou essa tatuagem, qualquer coisa. Esse joelho gordo, qualquer merda, não interessa o que você faz. Ele fala, você quer ver? Você quer ver? Olha só, e pá, fica pelado, correndo pela festa. Que ótimo. Toda festa. Que saudável. Toda festa, muito saudável. E aí, normalmente, nesse momento, ele perde a namorada, em geral. Eu tenho uma foto aqui em casa, depois eu vou mandar pra vocês. Não, obrigado. Não, só da... Não, o cabelinho não, da mesa. Eu acho que a parada menos nojenta, assim, o quesito bebida que tinha ali, era o bolo coração. Tinha de tudo, cara. Tinha desde vodka russa mesmo, com pimenta. Roscovsk, já bebeu Roscovsk? Não, eu não conheço. Quer dizer, eu conheço Roscovsk, mas nunca bebi o Roscovsk. Nunca bebi o Roscovsk. Deve ser um pau, realmente deve ser um. Porque eu não conheço Roscovsk. Roscovsk muito vendia na rua, no camelô. Caraca. Camelô. Tinha um camelô que vendia birita na rua. E aí tinha na mesa dele, tinha uma pinga, uma, tipo uma caninha da roça, uma vodka Roscovsk. E uma garrafa de álcool Johnson & Johnson, cara. Era o que ele usava pra fazer os drinks, cara. Eu, quando era mais novo, eu odiava os réveillons, sabe qual é? A gente tinha que ir pra casa do meu tio. E meu tio morava na Penha. Nada contra quem mora na Penha. Mas quando você tá morando no Leblon... Sair do Leblon, perto dos fogos, ir pra Penha. Aí íamos nós pra Penha, um calor do caralho. Chegávamos na casa do meu tio. Meu tio preparava a feijoada de ano novo. Olha que escrotidão. Feijoada no ano novo. Puta, pra suar o pai todo, né? Não, olha só, o cara preparava a feijoada no dia anterior, cara. Ai, que ótimo. E não se dava o trabalho de esquentar no dia seguinte. Então... Era feijoada fria, cara. Sabe aquele feijão? É aquele feijão que parece água de banho, que é muito ralo, meio cinza, tá qual é? Era esse feijão com as carnes. E não termina aí não, cara. A gente comia na cozinha, tinha uma mesa grande, e de frente pra mesa tinha a área de serviço onde ficava o cachorro dele, que o nome era Benji. Como tava todo mundo atarefado preparando a feijoada fria, ninguém limpava a merda do Benji. A merda é um substantivo ou é um adjetivo para o Benji? É um substantivo. Você tem toda a razão pra achar o ano novo uma merda quando seu ano novo é isso, hein? E ora? Já acho que terminou? Ano novo, escutando desde meio-dia, Emílio Santiago, Belchior, Nelson do Forró God. Cara, mas cara, você reveu o começado a meio-dia, cara? É, porque a gente tinha que chegar cedo na casa do meu tio, era na Penha, cara. Olha, eu vou te dizer o seguinte, nada contra as pessoas que moram na Penha. Tudo contra a Penha em si. Ano novo, 99 pra 2000, é o babaca que sou, comprei aquele óculos, né, escrito 2000. Um idiota, tenho foto com essa mulher. Né? Babaca. Você viu que eu comprei aquela porra, perdi a porra do óculos, né? Copacabana. Cara, eu tenho certeza absoluta e completa que eu só tomei uma cerveja e uma dose de uísque. Eu assino onde tiver que assinar, eu faço o que eu tiver que fazer, porque eu tenho certeza que eu só tomei isso lá. Fomos pra praia. Tudo bem. Chegamos na praia, aquele grupo de pessoas, né? Eu, gorda e milhares. E os milhões que estavam na praia também. Me surge uma porra de uma sidra cerezera ou qualquer outra merda que o valha. Né? Aí que a história diverge. Eu me lembro de ter tomado um copo. As pessoas dizem que eu arranquei a sidra da mão do cara que trouxe a sidra e virei a garrafa. Não sei, prefiro a minha versão. Tudo nublado, entendeu? Tudo assim, pessoas lá longe, assim, barulhos, sons estranhos, sons de explosões, que eu acredito que fossem os fogos.

tinha quantos anos? A gente tava permitido tão atrás, assim. Tinha 4 anos aí. Na casa da minha madrinha tinha uma piscina irada, grandona. 4 anos ele tava lá no Réveillon, no Réveillon do Bolinha, na Ilha Pojá. No Ilha Pojá Clube. Não, então, eu tava na casa da minha madrinha. Aí tinha um garçom servindo champanhe pra todo mundo. E eu pegava o champanhe e falava assim, eu vou levar pro meu pai. Aí eu pegava o champanhe. Porra, caraca! Eu tomei umas 7 taças de champanhe. Que? E caí na piscina. Caraca. Eu não sabia nadar com 4 anos de idade. Caraca, seu maluco do caralho! Meu pai me pegou pelos cabelos, assim, que eu já tava lá no fundo, tá ligado? Ai, meu Deus! Adolescente, cara, é tudo, sabe, não tem nada na cabeça, adolescente, zero, nada, cérebro não funciona, só hormônios. É, e aí o que aconteceu? Os hormônios, né, me secaram na adolescência, né, eu era, sempre fui gordinho, nerd, aí me secaram, aí eu virei um filho da puta. Muita punha, né, jovem nerd? Aquela frase é certa, cara, às vezes a pessoa é o produto do seu meio, eu fiquei saradinho... Comecei a mudar de vida. Só queria pegar mulher. Foi antes da senhora Jovem Nerd, isso que eu comecei. Fomos passar o Réveillon em Búzios na casa da namoradinha. Adolescência, né? Namoradinha, né, cara? Nada demais. Aí... Summer love, sabe? Passamos lá. A casa era dela. E aí foi a irmã... amigos dela, amigas dela, a irmã dela com amigos. Então tem aquela adolescente, sabe? Parecia malhação, né, a casa. Um monte de adolescente, tudo junto, né, cara? Foi uma amiga da irmã dela, cara. Ela tinha desenvolvido bastante rápido, sabe? E ela tinha, cara, o maior par de peitos que eu já tinha visto na minha vida. Sabe, era tipo assim, se eu olhava... Oi, tudo bem? Oi, peitos! Peitos! A molecada, homem, né? Os homens lá, cara... Sabe, não tinha outro assunto. Era a mulher dos peitões, né, cara? Eu já cheguei pra uma amiga minha na escola. Entrei na sala. Bom dia, fulano. Bom dia, ciclano. Bom dia, fulano. Bom dia, peitos. E continuei. Bom dia, peitos. Aqui é bom dia. Exatamente. Ela demorou, cara, uns 3 segundos pra entender que eu tinha falado dos peitos dela, sacou? Tinha uma sim, menina... Tinha uma menina na nossa turma da PUC que era assim também. E belo dia, primeiro dia de aula do semestre, alguma coisa assim, cara. Ela tinha feito operação nas férias, tinha tirado fora. Ela entra atrasada na sala de aula, cara. Quando ela entrou, rolou um... Oh! Aquela decepção coletiva. Aí a menina, né, a Bom Dia Peitos, estava lá. E todo mundo, Bom Dia Peitos, né? Durante dias e dias. Cara, noite de Réveillon, cara. Eu juro pra você, eu nunca bebi. Eu simplesmente, sabe, eram hormônios que mandavam. Sabe no Futurama, aqueles alienígenas que grudam na cabeça, a pessoa fica... E eles mandam no cérebro, era isso. Eu terminei com a minha namorada na noite de Réveillon. Falei na lata de hóspede da casa dela... Eu, que fui com o título de namorado, termino com ela na noite de Réveillon e falo na cara dela que eu terminei porque eu tava de olho na Bom Dia Peitos. Caralho. Cara, olha que filha da p***. Sabe, e muita sacanagem, era muito, cara, muito escrotista. E venhamos e confiamos, você não pegou a Bom Dia Peitos, né? Não, calma. Aí... Pegou, mandou bem. Calma que rola o risco, hein? Vamos lá, a esperança... Terminou, ela chorou, ela me sentiu culpado pra caralho. Ai, meu Deus, e agora? Eu tô aqui de hóspede na casa dela, sabe? Não, você não se sentiu culpado. Você viu a merda que você fez, você não tinha onde dormir. Eu vi. Aí fomos, tarará, tititi, pra lá e pra cá, e caramba. Caraca, o cara terminou. E fui dormir lá na casa dela, né? Na cara, claro, de pau. Que filha da... Ficou esse tititi durante um dia e outro, e aí, pô, acho que foi tudo bem. Como adolescente é muito rápido, né, os hormônios... Ela começou a ficar de olho num outro cara. Demorou, eu fiquei feliz. Não, eu achei maneiro, pô, demorou. A minha ex-namorada agora, né? Porque eu não ia fazer nada, né? Porque, pô, não vou investir na outra aqui na casa da namorada que eu tenho. Não. Você podia só falar que tava afim dela e terminar o namoro. Isso tudo bem. Investir não, né? Vai contra o código de ética. É, porra. Isso é moral. Porque depois eu vi a merda que eu tinha feito, sabe? E eu não podia voltar atrás. 3 dias depois, a minha ex-namorada agora ficou com outro cara. Pera aí, você ficou três dias na casa da mulher. Você ficou três dias. Você não teve a hombridade de pegar um ônibus e voltar pro Rio? Caralho, João. Não, cara. Eu fiquei lá, cara. Fiquei lá curtindo. Você virou pra mulher e falou, não quero mais nada com você. Quero a sua amiga peituda. E você continuou três dias na casa da mulher? Já falei que adolescente... O Jovem Nerd tinha tudo pra ser um Sawyer e resolveu ser um Jack. Jovem Nerd, bate palmas pra você. Isso é muito carisma. Que pariu, isso é um desprendimento absurdo, cara. Mas isso tem que chegar em algum lugar, pelo amor de Deus. Tomara, Deus. Ficou aquele papo de que eu tava afim da Bom Dia Peitos, né? Aí, quando a minha ex ficou com o outro cara que tava lá, eu falei, sinal verde. Aí, cara... Caraca, quer dizer que você ficou três dias num dilema se você chegava ou não na mulher. Tá bom, peluda. Resultado. Trocando uma brinca no box da ex-namorada. Uma quebração de ladrilho forte. Ia tomar banho e demorava duas horas. O nego já puto, porra. Ele senta no banho, caralho. O cara não sai. Acaba a água da caixa d'água. Ladrilho super nerd. Resultado: a minha ex saiu namorando o cara que ela ficou e eu saí namorando o Bom Dia Peito. Não, peraí, você conseguiu pegar Bom Dia Peito? Consegui pegar Bom Dia Peito. Namorou com ela? Namorei um mesinho, namorinho. A pergunta é, você pegou nos peitos da Bom Dia? Não. Não pegou? Não pegou, galera! Olha só. Os tubores. Que filho da p***, cara! Olha só, você ia muito bem, você tinha tudo, você tinha potencial, você tinha potencial. Mas ficou só no cotovelo, sabe qual é? Esbarrão de cotovelo? Que filha da p***, cara! Pode, cara. Nessas horas, cara, mente, brother, mente, cara. Este Nerdcast foi um oferecimento de netmovies.com.br.